0209, falso sempre radar encerrado, prossiga com controle lesa em 120, decimal 1 no conforto. Chá 3607, chame Brasília em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Nós hoje, bom trabalho, 24. Chá 3607, chama agora. 1-2-4-2-5, alterno 2-6-5-5. Controle, boa tarde. Vou 184, decolado na Fuca Jamaré. Vou 184, na Canário, do Pato 230, saí da Fuca Jamaré. Fuca Jamaré, 230. 3406, a senhora tem indicação, pode manter 3430 vigilância, eu vou direto Bridger. Chame agora 2425, alterno 2655. Atento, até aqui. O Papa Romeu, Delta, decolado ao 3B, curva esquerda, autorizado o cruzamento de 30 vagas de frente de comunicações, informa o helicóptero a 510, na linha do litoral, ficando agora a cabeceira 28. Ficará a reta atrás, roda a esquerda e volta para fora. O céu da frente de alta mensagem constante. Mantenha a separação igual com o mesmo e o pode para o da cabeceira 3. Thank you. 193, prossiga. Chama Brasília 2425, 2655. A chave está comigo no 10, 120 graus 89, deu o número 0. Utilizado o ponto 190, uma meia da terra. Show, please inform Max, number for crossing and cell call code. Pode ser, estou de caravelas aguardando aí a coordenação. W509. Felizmente, Brasília não autorizou que fique em mantida essa rota. Está autorizado, 509. Autorizado, direto eu disse, 509. Michael Cagolfo, Mateus 260, vigilância, em Eudes, chama Brasília 2425, alterna 12655. Alterna 12655. O 998, muito boa tarde. 6623, 2 anos. Salvador, muito boa tarde. Schumer 6321, cruzando agora 1800 pés na Arbor. Sobe para o 320, poderia confirmar após 2000, Elefra? Elefra, vai voar Elefra então, após 2000, o Schumer 6321, subindo 320. Azul 4065, você liga de volta. 340, você liga? Alicada 673, clear to climb on 2.0 level 370. Aguarde, vamos tentar, se for possível, encontro. Dezenove e oito, grato. Controle Gol 1966, boa tarde. Três sete zero na PUC.

hold forward in Mach number. Firma Mach Point 83, cell call Charlie Juliet Alpha Bravo, Alitalia 675. Bravo at Hillcox position, India Lima Kilo Oscar 3, Hillcox. Call Recife 125-45, Alitalia 675. Azul 5079, suba em uma técnica de voo 3 metros. O vento como 5109, Chame Brasília em 124, decimal 25, Sagitária, 126, decimal 25, 5109. Tome. Azul 4065, Chame agora Brasília em 124, decimal 25, Sagitária, 126, decimal 25, Azul 4065. 20 altímetro, número 16, BH-02. Hotel Juliette, eu tenho condições de zoar e sem traço do conhecimento para informar, desde o radar está terminado, 3,7 afastado do Porto Seguro, frequência leite de bom pouso, Lima Hotel Juliette. Por 198, grato, 02. Guardião 02. Guardião 02. Passar a visão, 500 pernas, tudo controle do Guardião 02. Zero. Azul 4118, está autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 130 graus com meia dúzia nós. 4118. Italia 675, Raise Ability 5. 2085, chame agora Brasília em 124.25, secundária 126.5, ou 2085. O 2085, Recife. 629, Índia Delta, papá. Número para o Brasil, papá. Vamos ver se eu treinamento na pista. Guardião 02. Os 425 no 2655, gol 2085. Uno no 8, decolou o Zuno 1, chame controle na frequência 1198, uma boa tarde. 198, bom serviço até agora. Obrigado igualmente. Salvador, boa tarde, Azul 4118, passando 1100. Azul 4118, mandando radar, suba para o 340 da Árvore Elefa. Para o 340 na Árvore Elefa, o 4118. Índia Delta, papá. Sola o Zuno 2. Livre à direita, tá livre o táxi para a companhia. Índia Delta, papá. Acai Zuno 2, já desse ponto 3. P5627. Tem cabeceira 1-0, gol no 0971. 17 controle. Três milhas nordeste do VR de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 150 e chame Aracaju na frequência 120 decimal 3. 0097, livre decolagem da 10, vento 130, 189. Pela decolagem do 0097. Azul 698, contato com correção. Autorizando a chegada Mari, deixa para o nível 050, direto Itaco. DB1-5, chame controle em 1-1-9-8, uma boa tarde. Salvador, voo 1097. Voo 1097, contato radar, voo para o 360, saia da árvore. Perfil da árvore, voo 1097. Voo 1475, assine identificação, mantenha nível de voo 360, quando na posição da GEL, chame Brasília em 124, 2.